Sirius 2-2-2-3, abandonou o quarto, informação Kilo, para a vitória da conquista nível 260. 402-223, autorizado, vitória da conquista, 260. Direto, decola da pista 1-0, primeira curva direita, na saída Gole Eval. Controle em 1-1-9, decimal 35, transponder 5-5-4-3. 2-2-3, autorizado para a vitória da conquista, nível 260, direto, decola da pista 1-0, com curva direita, na saída Gole Eval. Controle 1-1-9, decimal 35, transponder 5-5-4-3, 2-2-3. 2-2-3, estou ciente, está correto, chama para pushback afundamento. Chamará 2-2-3. Espetáculo. O Salo Salvador, Web 526, livrando o escudo. Web 75826, Alfa Juliette pro 04. Alfa e Juliette pro 04526. America 980, runway 10. São 3663, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, treinando a 3. Diga. O azul decolou os 29 e 19 3 5 8. 19 3 5, boa, 4 2 9 8. Controle Salvador, boa, azul, 4 2 0 8, cruza 1500 para o 370, Matuca. 4208, contato radar, sobre mantém nível de voo 370, vigilância. Livre ascensão 370, 4208. O tráfego vai seguir na aproximação, à sua frente em 12 horas 15 milhas, 757. Sim, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, é o Netuno 22. Netuno 22, autorizado voo local no 055, vai decolar da 1-0, primeira curva direita no corredor Axé, restrito no meu pé, até a liberação do controle. O controle 1935. Afirmativo, esquerda, Axé, 1000 pés, 1935, o controle. Está pronto para acionamento, chamará para o táxi. Para o 3890, obrigado, bom dia. Yep. Solo a Salvador. Bom bom dia, TRIP 5345, tem informação Kilo, autorização de tráfego para Vitória. 5345, pode confirmar se fez DLA? DLA, senhora, nossa decolagem é 1141, no nosso EPD, ok? Afirmativo, eu tenho aqui para 1043, só um minuto. Ok, obrigado. Se decida. Airport inside American 980, request visual approach. Yes, clear. Hey, thank you so much. Trip 5345, não escuta? Afirmativo. Autorizado, Vitória, nível 380, asterisco 50, decola da pistão 10, primeira curva à direita na Dael Leda B10, controle 11935, aguarde para o transponder. Afirmativo. Então está autorizado Vitória 380, via asterisco 50, decola da 190 com curva direita na Dael Leda Bidev. 11935 ao controle de Salvador, aguarda o transponder na sua escuta 5345 da TRIP. Afirmativo, já não foi chegando. Reportarei, obrigado. American 980, complete final approach, contact tower 118.6. Tower 118.6, American 980. 3663 da Tampa, autorizada final, pistão 0. Autorizada final, 3663. Portaremos para o ataque 5345, grato. American 980, 6 miles out, landing visual approach, runway 10. Bom dia, American 90, clear to land, runway 10 degrees, 08 knots. Hey, clear to land, runway 10, American 980. 621105 está autorizado, senhor ataque. Para ataque 62. Solo passarela 2, 2 efeito, posição no 4, estiver acionamento. Para ser autorizado no setor, o número 1 vai iniciar, passarela 2, 3. Confirme ou 2-2-5 não confirma? Senhor número 1 no setor para iniciar, aguarda. Aguardando, 2-2-5. Azul 4208, chama Centro Recife, frequência 12685, alternada 2545. 2685, 2545, Azul 4208, bom dia, bom trabalho. Bom dia. São 3603. Complete final, chame torno no 8.6. A aeronave à sua frente, 757, está agora a 1 milha da cabeceira. É, obrigado, está reduzindo aqui. A vida inteira. Sim. Passar para a torre, obrigado. Mary Jill, Ground 38, right 121, decimal 9. 121, decimal 9, American 980. Para o táxi, o TP5345 tem 48 a bordo, 2 horas e 49 de autonomia. Operamos com fins. 5345, táxi Pátio 1, no Índia e Alfa. No ponto, espera do 10, vai chamar a torre, 1-1-8-6-12, altímetro no 0, 1-5. Ainda estou aguardando o transponder, só para a informação. Afirmativo. Então vai prosseguir para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-1-8-6, ainda aguardando o transponder, 5345. Salvador Graham, bom dia, American 980. American 982, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 982. Solo Salvador, ouvindo a meia 621 para o táxi. 97 a bordo, 3,16 de autonomia, alterna com 20. 0621, táxi parte 1, Índia e Alpha. Vai seguir a aeronave da Trip, para o Picon número 2, no ponto de espera 10, torre. E o altímetro no 05. 1015, segue a aeronave da Trip, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, confirmando 286. 286, afirmativo. Obrigado, Zé. 2226, não é autorizado para matar. American 980, hold short Juliet. Hold short Juliet, traffic inside, American 980. Solo, copiou no 341. No 341, o seu pão ainda não está no meu sistema. Ok, está aguardando então, 341. Bom, no 341 eu tenho o gol no 923, para Guarulhos. Afirma, 923. Primatidão, o senhor vai copiar como um gol no 923? Afirmo. Gol 923, está autorizado Guarulhos, 360, via Perisco 50. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, Leda de Dev. Controle 119, decimal 35, transponder 5545. 360 para Guarulhos, decolada 10, via Upper Whisky 50, da El, Leda, Bidev, 1935, 5545. Afirmativo, chama pushback acionamento. Pronto, no 9341. Firmando, você vai me chamar como um gol no 923. Afirmo, 923. 345, põe de espera da 1-0, pronto. 130, mandei a porta de ferro. Mantém. Só 3663, aos 41, direito 29. Direito 29, 3663. Falou, muito bom dia, gol 1435, centro da informação, pelo tá no gate 7, pode transmitir de tráfego. 435, tô ciente, 1 minuto a costa. Centro 923, tá pronto pro pushback e acionamento. 63, virou à direita. 3663, 1219. Um, 35, aguarda a copa. Técnico. Solo 3663, virou à direita. 3663, Alfa e... Não, chama ainda o táxi da Juliette. Não tem antes da Juliette, aguarde instruções para ingresso no pátio. Mantenha essa Juliette aguardando instruções 3663. Salvador, bom dia, o Chumé 62, 1-1, pronto, aeronave da Trip. Chumé, aguarde instruções. Mó 363? É, informação que a gente tem é pequeno número 2 pra gente, e pátio secundário. A negativa, no pátio 1. Alô, Salvador, bom dia, 423, perdão, 4299, da Azul, 170 kg. Guarda cópia para Campinas, 4299. Deixa eu escutar. Solo Massaredo 2223, está com 49, 49 a bordo, alterna Salvador, 3 horas de autonomia. Confirme só o POB. 49, 49. Cliente, táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186. O ajuste agora 1-0-1-5, tem um bom voo, 2-2-2-3. Pátio, Índia, Alfa, Modesfera, dano zero, modular 186 com 1015 ajustado. Muito obrigado, bom trabalho. Eu vou me liberar. Ok, nessa escolta. American 980, Juliet, gate 211. Juliet for gate 11, American 982. Do trip é 5565. 5565, trip. 923, 06, colinho de Sola, 5 América, livrar retaguarda, está autorizado por tiver acionamento, chama táxi. 923, gente. Do 663, Juliette, portão 02, atento ao Embraer da Passaredo. Portão 02, ficaria atento, 3633. No 435, cópia. Gol no 435, autorizado Ilhéus, nível 240, decolagem da 10, curva direita, da El Leda após direto Ilhéus, o controle 1935 e 5546 no transponder. Autorizado 240, decolada 10, com curva à direita, Lito e Leos, 119.35, 5546 no transponder, o gol 1435. Puxando a Lima, tem 10? A Lima tem 10, Xanero, linha 31. Tá, direto e Leos, 1435. Para o cruzamento da pista. Foi tudo autorizado o cruzamento. Foi tudo autorizado o cruzamento. Escuta. Os 461935. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, trip 5345, decolou da El na sua escuta. 5345, contato radar, sobe para nível de voo 380, vigilância radar. Sobe 380, vigilância 5345. Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5553. Maravilha, autorizado então 360 para Campinas, entre Zulu, Uno Meia, saída da El Bridge com a primeira curva, Leda Bridge com a primeira curva à nossa direita. O trânsito contra o Salvador 1935, 5553, transponder. Azul 4299, chama para o puxa-vega-acionamento. Gente. Fala o gol 1435, 27 para puxa-vega-acionamento. 1435, 07, autorizado puxa-vega-acionamento. Ativo, Juliette, Índia, reporta ali para espera, monitor 122. Puxa-vega-acionamento, né, terreno de decolagem, 140089. Autorizado buscar vida, 500 pés, decolado 17, direto pro de Lauro, controle 11935, transponder 0115. Passarei da Lima, tempo 10. bordo, alternativa é Galeão, 4 horas e 3 de autonomia. 4 horas e quanto autonomia? 4 horas e 3, 19323. Cítico, Gol 935, táxi autorizado. Corrigindo, Gol 923, táxi autorizado, pátio, índia, alfa, ponto espera da 90, chama a torre, 1186, altímetro 90 no 5. Pátio, índia, alfa, 280, ponto espera, 1923. Olha os 35207, dando pra dedona. Tô trazendo uma temporada 160, senhor, pra encostar? Livre! Obrigado! Já contamos. Podemos ir pra próxima descida. Quatro nove, 1935. 1935, 621, obrigado, até a volta. Torre Gol 1 923, próxima ponte espera pronta. Estimativo 923, após o passageiro inicial, ali mantém. Após o passageiro ali, mantém, 923. E 300, Adael. Chanel 6211, sobe para o 360, saída da El, vigilância e radar. 360, Dael, vigilância, 6211. Trip 5217, tem referência na pista? Completamente isolado. Ciente. Prossiga na final, torre 186, bom pouso. Torre 186, obrigado, até daqui a pouco. Até mais. Decola a pista de aço, porra esquerda, porta na Caju. Ainda uniforme 58, aerovia 11935, controle de Salvador e 5562, quase transfone 312. 312, chama pra puxa acionar. Chama na sua frequência, orienta para puxa acionar. 312. Então, comprou a norte, está autorizado, sem interferir com o eixo da 10. O vento 110 graus com 8 nós, o Yankee Oscar Oscar. 5217 na escuta? A sua escuta, eu estava aguardando só a fone para poder chamar o senhor. Afirmativo, observe o helicóptero decolando do pátio 4 com pulo a norte, não vai interferir com sua aproximação. O vento 120 graus com 8 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10, trip 5217, obrigado. Após passagem do tráfego, o 923 está autorizado ali a você? Afirmativo, após o tráfego pousando no zero, autorizado ali a manter pista 10. Obrigado, 23. Passareiro decolou 5-1 no 11935. 1935, bom fim de semana. Fora do solo, Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, prossegue com Pro Norte 1935, controle, tem um bom voo. Senhor, eu vou efetuar um pouso aqui em busca vida, no través esquerdo, eixo de decolagem de 190. Mantenha a sua escuta para aproximação e pouso? Afirmativo, então mantenha a escuta. Ok. O Neutron 22 está na ponte de espera, pronto. Preparado para a decolagem. solo 531219. 209 vai chamar o solo 521 na saída. Obrigado. Telema 311, identifique, desça para 4.000 pés, Mi 15, chegada, Mi 16, chegada bom. 4.000, Mi 16 na Ponte, 6309. Pô, alguma possibilidade de encurtar, por aqui pelo? Alfa Juliette, remota 1952, a nossa saída, se você escuta. 351-13325. Vilante, uma partida presente com Recife, 1-2-5, Uno, 1-3-3-2-5, 3-5-3-4-5, obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Uno Lima, tem que ser. Alguém falou com o Netuno 2-2? Netuno 2-2, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha, mantém. Salvador, Azul 4299, pronto para pushback, acionamento com 8. Azul 4299 no 08, assim que o triplo livrar a retaguarda, está autorizado a chamar o táxi. Assim que o triplo livrar, autorizado o pushamento, 299. Uno 923, decolado aos 55-19-35, boa viagem. Uno 923, controle, Uno 119, decimal 35, bom dia. Controle Salvador, Gol 1923, bom dia. Uno 923, sobe ao 360, saída da El, vigilância radar. Na saída da Elsa, Bel 360, vigilância, Bono 923. Netuno 22, decolagem autorizada a pista 10, 7, 10, 10, tentando a possível esteira 37, decolada na frente. Estimativa autorizada, decolagem atenta. Netuno 22. Alternado 3325-6211, obrigado, até a volta. Até a volta. O 1435, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter da no zero no 435. E pessoal, a parada vai ser no 14, ok, Sérgio? Moto 13. É, o Timbal aqui tá chamando a gente no 14, Sérgio. Então, só um minuto. 4, acione identificação. Chegada bom, se desse, mantém o 060. Na bom.